Bienvenue pour lui, c'est Jean-Denis, Jean-Marc de l'émission, animal de la maison de l'époque, à 16h, l'émission, en temps de voir les communes, nous sommes nous pas la même heure. Bon bientôt. Depois com um testículo e terminamos com um fado. Mais uma vez, espero que estejam de volta aqui em saúde. Bom dia a todos. Para o seguinte, 0238-43-48-00. Mais uma vez, sejam felizes à escuta do meu programa. Bom dia! Muito bem, são portanto 8 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, o programa de todos os domingos, como de hábito, Cantar do Galo, vai dar início com uma cana verde interpretada por Rancho Folclórico da Bolhosa. Vamos então escutar. Minha obrigação a todos cumprimentar. radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Olha, continuamos com o Rancho Alcórico de Negrelos com o tema Malhão Velho. Vamos então escutar aqui o Malhão Velho. Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Frigideira. dia não está impresso. Meu coração disparou. so. Não faças fracas ideias, também ninguém te chamou, e não faças fracas ideias. Não penses que me chateias, não penses que me chateias com essa provocação. Perdição. Adoro a confusão, e adoro a confusão, e as cantigas ter engodo, as cantigas ter engodo, e por este parvalhão me varia vinho de todo. Boa tarde, boa noite, mas com o voo desta freguesia. muito bem, foi portanto o Rancho Folclórico de Oliveira Barcelos com este tema de Vira da Cruz. E continuamos com o Rancho Folclórico da Casa do Minho de Lisboa, que foi a pedido, portanto, de Nicole Dias, que oferece este tema ao senhor presidente da Ronda Minhota. Portanto, o senhor presidente está à escuta, não se esqueça de dançar ao som desta música. Vamos a ver se ela vai ser boa, porque às vezes não é assim. Pronto. Bom, baba, continuação a todos. Bom domingo a todos, ok? Portanto, este tema foi oferecido, portanto, ao antigo presidente da Ronda Minhota, porque, bah, mais não sabe pá, donc, mais vendo não sabe lá, donc, o senhor Matos, espero que seja do seu agrado e que tudo corra bem, e desejo boa saúde para você, como a toda a família, e a todos que estão à escuta da Radar Quiz. Continuamos com mais música. Thank you.

Assim começa a segunda parte deste meu programa com os boémios, com o tema O Rochinal é Vadio. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Ora, e continuamos com António Mafra. Com o tema Chegou o Carteiro. Ah, vamos ver então. Manhã cedo segue a marcha, sempre com a mesma cadência. E lá vai de caixa em caixa, batendo a correspondência. Para uns são alegrias, para outros tristezas são. O carteiro não tem culpa, é sua profissão. O carteiro, destrão para as três. E vizinha do lado, o povo enfiado, suas à janela em micos da paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que é gato, do bora o bocado, responde-lhe assim: não, não, não, não, não, não, não, não trago nada. Só trago para a sua criada. Serval que desespera pelo val que nunca vem. Vai sentindo infelizmente como faz falta ao vinteiro. Para uns são alegrias, para outros desilusão. O carteiro não tem culpa, é sua profissão. Chegou o carteiro, seis não para as dez. E a vizinha do lado, com o enfiado, se fosse a janela em mim, da paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que agarra no bora o bocado, responde-lhe assim: não, não, não, não, não, não, não, não trago nada. Só trago para cá, sou a criada. Quando o carteiro se atrasa, os protestos são em cor. As garotas ansiosas por notícias do amor. Para umas são alegrias, para outras tristezas são. O carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chegou o carteiro, das não para as dez. E a vizinha do lado, do povo enfiado, se fosse a janela em bicos da paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que agarra, devora um bocado, responde assim: não, não, não, não, não, não, não, não trago nada. Eu só para cá com a sua criada. A noite de São João. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu aio, são picadinhas do bairro, são dadas para a redação. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu aio, ai, ai, ai, na noite de São João. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu aio, são picadinhas do bairro, são dadas para a redação. Assim é que é ver toda a gente em folia. Assim é que é vermos tanta animação. Assim é que é até ao romper do dia cantar com muita alegria na noite de São João. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu alto. Ai, ai, ai, na noite de São João. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu alho, só picadinhas do barco, são dadas para a redação. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu alho, ai, ai, ai, na noite de São João. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu alho, só picadinhas do barco, são dadas para a redação. Assim é que é a nossa gente tripeira. Assim é que é, para a festa está sempre pronta. Assim é que é, jogando alho e citreira nessa alegre brincadeira, pois a tristeza não conta. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu alto. Ai, ai, ai, na noite de São João. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu alto, são picadinhas do barco, são dadas para a redação. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu alho. Ai, ai, ai, na noite de São João. Ai, ai, ai, pancadinhas do meu alho, são picadinhas do barco, são dadas para a redação. Na tua mão, eu vou em troca o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois que o nosso amor ia só para nós dois. Oh, meu amor, dá-me a tua mão, eu vou em troca o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois que o nosso amor é só para nós dois. Há muito, muito tempo, ainda na escola, eu te conheci. Embora criança, tinha uma esperança, gostava de ti. Quando caminhavas nas voltas caseiras e quando passavas a sorrir para mim, muito apaixonado, falar não podia, e no pensamento eu vivia assim. Oh, meu amor, dá-me a tua mão, eu dou-te em troca o meu coração. Dá-me um beijinho. Oh, meu amor, dá-me a tua mão, eu dou-te em troca o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois que o nosso amor é só para nós. O tempo passa e tu já crescida, com o mesmo sorriso que traz o teu rosto. Isso é que me faz perder o juízo. Um dia qualquer vou ter a coragem de bater-te à porta com muita razão. Falar com teus pais, tua mão pedir, e no pensamento criar. Oh, meu amor, dá-me a tua mão, eu vou ter troca o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois, e nosso amor é só para nós. Oh, meu amor, dá-me a tua mão, eu vou ter troca o meu coração. mão. Só dou quem troca o meu coração. Dá-me um beijinho e para depois. Se não se amor é só para Ora, muito bem, foi portanto um tema interpretado por o conjunto típico Pôr do Sol. O meu amor, dá-me a tua mão. Continuamos com mais música. Vamos escutar com, outra vez o conjunto António Mafra com Pancadinhas do Meu Ai. Foram dar com o chofer a dançar com a criada. Dizia ela baixinho: na prisão é gestial. Era um prazo típico, muito coisa novital. Rebentou-lhe o suspensório. Aflito com a mão nos bolsos, perdendo o riso geral. Carista que digo, oi que coisa novital. Era um paraíso típico, oi que coisa novital. A dona Inês que ousa não resistiu ao whisky e para se tornar famosa quis ir dançar o twist. Ao dar o jeito partiu-se a coluna vertebral. É pra isso aqui que digo, oi que coisa nova e tal. O Dom José de Vicente, que é que São Pedro da Cova, para mostrar que ainda é falante, foi dançar a bossa nova e escorregou no soalho. Foi para o hospital. É pra isso é que digo, pois que coisa nova e tal. Quando o serviço abundante no baile se iniciou, o Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe logo ao ouvido, parece-se um animal. Pra isso é que digo, oi que coisa nova e tal. Faltou a luz e gerou-se a confusão natural. E logo se encontrou-se nos braços do Amaral. Logo esta grita aflita, acendam o castiçal. É pra isso que digo, oi que coisa nova e tal. Oh, gosto de mamar. Eu gosto de mamar. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Eu gosto de mamar. Da cabritinha, mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Quando nasci, minha mãe não tinha leite. Fui criado com um casebre rejeitado. Mamei em vaca e tudo que tinha feito. Criado desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje estou homem e comprei uma cabritinha. Passo um dia a mamar nas tetinhas da bobinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Ela adivinha a hora que eu chego a casa e vai logo preparar as tetinhas para eu mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Nos peitos da cabritinha, mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Muito bem, foi portanto mais um tema interpretado pelo conjunto Típico Pôr do Sol. tão consoladora, a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho e acabo com sentido. Revejo quanto errei. Pensei mal de ti, pensei. Eu fazer-te mal não quis. Perdoa, esquece o que fiz. Foi, portanto, mais um tema interpretado por o conjunto típico Pôr do Sol,

Sebastião comia. Estás comigo eterna, bandeira de tradição, e velha tendida. Muito bem, foi portanto mais um tema do conjunto Típico Pôr do Sol que vieram de ouvir. Continuamos com mais fado. Contactez le 02 38 43 48 00. Meus amigos, são 10 horas aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Já a emissão Cantar do Galo dar-se-á por terminado. Espero que tenham passado duas horas fantásticas junto à minha companhia. E muito obrigado pelos vossos encorajamentos, que são sempre bem-vindos. Tenho-vos a desejar um bom domingo cheio de amor, paz e alegria e saúde da boa para todos. Temos que lembrar também nas pessoas que sofrem e que lutam pela vida, portanto também têm direito a ser beneficiadas aqui por todas as palavras ditas através da Rádio Arco-Íris. Mais uma vez, muito obrigado a vocês todos por a vossa fidelidade. E sem mais, até domingo próximo. Daqui até lá, um bom domingo

logo respondeu o revisor. Dizia, regressou de novo a Santarém,